está ali em cima no balcão, o coral do Espírito de Arte. Então, nessa, está aqui o Madrigal que se compara. E nós vamos fazer um programa. E o primeiro grupo conta de Petite Camisés e dos Camisés, Vênus contra Crita da Palestrina e o Salmo 90 de Jean-Pierre Seyss.